vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, Cidade Alegria. A partir de agora, uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E o Sul Rádio Lounge. A partir de agora você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Eu sou Rádio Lounge. O programa de hoje começa com LP. Yeah.

Non-stop.

sais pas d'où.